Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de ler com a igreja 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o verso de número 20. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do verso de número 17. 17. Uma primeira, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número, partindo verso 17. Está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora eu quero destacar aqui o verso 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, em algumas versões deve estar exortasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Podem sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui, o presbítero Rivaldo, outro dia, em um culto de rua, comentou que se não existissem todos os livros da Bíblia, mas existisse João 3,16, já era suficiente, né? Eu também acho que uma parte da Bíblia, como esse de 2 Coríntios, do 17 ao 21, ele explicaria muito do amor de Deus para com a humanidade. Mas eu gostaria aqui, direcionado pelo Espírito de Deus, de estar falando a respeito dessa palavra que Paulo usa nesse verso de número 20. Ele diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. O apóstolo Paulo, ele não diz: eu sou o embaixador da parte de Cristo. Timóteo é um embaixador da parte de Cristo. Filemão é um embaixador da parte de Cristo. Ele não diz que uma pessoa é embaixador da parte de Cristo, mas ele diz para a igreja: somos embaixadores da parte de Cristo. Todos nós que estamos aqui, pode não parecer. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, dentro desta igreja, e ele parece ser tão simples, pode não ter cara, pode não ter jeito, mas ele é um embaixador da parte de Cristo. E quando isso aconteceu? Quando foi que eu assumi o posto tornei uma nova criatura. Quando eu recebi a Jesus, eu me tornei embaixador da parte de Cristo. É por esta razão que todos nós estamos dentro da classificação do posto de embaixador da parte de Cristo. Mas eu vou fazer a seguinte pergunta para a igreja nesta noite: o que é um embaixador? O que é um embaixador? Que posto é esse? O posto de embaixador ainda hoje é muito respeitado, mas há um tempo atrás, quando as nações se predominava a monarquia, era governado por um rei, o embaixador ainda era um posto muito mais excelente. O que é um embaixador? Todos os países têm um representante em uma terra estrangeira, e este representante, ele se chama embaixador. O Brasil, ele tem um embaixador lá em Israel. O Brasil tem um embaixador nos Estados Unidos. O Brasil tem um embaixador na Argentina, na Holanda, no México. São representantes do Brasil que estão lá, que vivem lá, com a finalidade de defender os interesses da sua pátria, os interesses do seu país. Eles são estrangeiros naquela terra, e eles recebem o nome de embaixadores. Quando Paulo, ele nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, ele está nos informando já com essa expressão de que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui, mas só que a nossa pátria, ela está nos céus. A Bíblia diz em Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu. A cidade a qual nós representamos está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui como representantes desta pátria. É por esta razão que morreu em 2014 um ministro que ele insistia muito em suas pregações, o nome dele era Morris Monroe, em dizer que a igreja não é uma religião. Cristo nunca veio trazer, teve a finalidade de trazer uma religião para a terra, até porque já existe mais de 10 mil religiões no mundo. Cristo não tinha essa finalidade. O propósito de Cristo vir à terra foi difundir o seu reino. O propósito de Cristo ter instituído a igreja aqui na terra foi com a finalidade dela pregar o reino dele sobre a pátria celestial, sobre o padrão do céu. Deus sempre quis que a terra fosse uma extensão da terra, do céu, e ele instituiu embaixadores, e por esta razão que João Batista, ele começou a sua mensagem pregando o reino de Deus. Jesus começou a sua mensagem pregando o reino de Deus, Pedro, e assim a igreja deve continuar anunciando o reino de Deus. Mas eu gostaria de destacar algumas verdades a respeito deste posto de embaixador, para que os irmãos entendam como Paulo foi muito feliz, inspirado pelo Espírito Santo, em colocar a igreja como sendo embaixadores da parte de Cristo. A Bíblia diz que os embaixadores de Cristo, ele tem uma missão. E Paulo deixa claro qual é a missão desses embaixadores: levar a palavra da reconciliação. Mas entenda uma coisa: embaixador, ele tem deveres, ele também tem privilégios. E eu estava meditando nessa semana, irmã Dulcineia, sobre os embaixadores pelo mundo. E eu pude descobrir algumas coisas interessantes. Uma das coisas que eu quero primeiramente destacar é que o embaixador, ele é escolhido pelo monarca. O embaixador, ele é escolhido pelo rei. O embaixador, na época de Paulo, era escolhido pelo imperador para representar o país, e ele deveria ir não para falar do que ele pensa, da forma como ele enxerga a economia, o meio ambiente. Não era para ele falar a visão dele, era para ele ir e representar aquela nação. E a Bíblia vai nos informar que, da mesma forma, a igreja, ela foi escolhida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por esta razão que eu falava nesta noite já, que alguém que está do seu lado pode até não parecer, mas ele é um embaixador que foi escolhido pelo Rei dos Reis. Ele pode parecer até pequeno, pode até ter uma aparência um pouco sem nobreza, mas o Rei dos Reis escolheu esta coisa louca para refletir nas sábias deste mundo. Que enviou. não andem ociosos por coisa alguma, porque assim como o Pai, Ele cuida dos passarinhos que está no céu, que não semeiam, não cegam e não ajudam o celeiro, também eu vou cuidar dos meus filhos. Ele ainda diz assim: quanto ao vestuário, não quero que eles andem ociosos, eles andem preocupados, porque assim como eu cuido dos lírios do campo, eu também vou cuidar daqueles que eu chamei. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios se preocupam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe o que é que Deus está falando através dessa palavra? Embaixadores, vocês estão nas minhas mãos e nos meus cuidados. Vocês estão nessa terra estrangeira, não quero ver vocês ociosos, inquietos com o que haveis de comer e beber, porque eu vou prover todas as coisas. Aí os irmãos perguntam: mas irmão Anderson, mas por que todo esse cuidado? E por que todos esses privilégios sobre a vida de um embaixador? Sabe por quê, irmão? É para que ele não tenha nenhuma outra preocupação se não for o interesse do seu país. Quando Cristo nos garante estas promessas, é para que a nossa preocupação seja com o seu reino. Glória a Deus. Seja com a sua obra. Glória a Deus. Seja com a sua vontade. Observe que Jesus sempre quis trazer os seus discípulos para estas verdades. Até mesmo quando ele estava ensinando-os a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Olha o mistério aí. A terra pode estar em crise, mas só que quem mantém o embaixador vai manter baseado na pátria de origem. No céu não tem crise, igreja. No céu não tem escassez. Se tem uma coisa que não mostra na Bíblia, é um anjo aperreado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai ser no outro dia. Eles são tão despreocupados que eles só adoram: santo, santo, santo, santo, santo, santo. Adoração no céu, porque eles sabem que o Todo-Poderoso, Ele provém todas as coisas. Talvez você entrou nesta noite aqui inquieto com algumas situações que possam estar vendo na sua vida financeira. Eu quero te dizer uma coisa: se preocupa tão somente em cumprir o teu papel de embaixador, porque o mais Deus fará na tua vida, porque o mais Deus fará na tua vida, porque Ele é aquele que cuida da tua vida. Mas eu gostaria de destacar uma outra coisa que me chamou a atenção. O embaixador, ele é autoridade, ele tem autoridade do seu governo. Quando o embaixador, ele está em um país, ele é a própria personificação do país. Quando o embaixador está lá nos Estados Unidos, o carro é com a bandeira do Brasil. E alguém pode olhar e dizer: ali vai um carro com uma pessoa, mas na verdade ali vai o Brasil passando. Ele representa a nação. E lá ele tem a autoridade até mesmo do presidente do Brasil em decisões do país naquele lugar. Ele tem a autoridade dada porque ele está em nome do governo brasileiro. Quando Jesus ele enviou a sua igreja, ele também ministrou sobre ela a autoridade. Se a gente abrir em Marcos no capítulo de número 16, Jesus ele envia a sua igreja. E ele diz: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. O rei dos reis que nos deu este posto de embaixador, ele nos deu esta autoridade. A igreja de Deus aqui na terra, ela tem a autoridade por estar submissa ao governo de Cristo. Aleluia, Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo de número 4 e o verso de número 23, que o evangelho do reino constitui-se em virtude e poder de Deus. Porque a igreja, ela tem esta autoridade, não por ela mesma, mas por causa de quem ela representa, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo. A igreja tem autoridade em nome de Jesus. Você quer ver outra coisa? A área do embaixador é inviolável. Em 2012, o embaixador lá da Nigéria estava no Brasil e aconteceu que um trabalhador que trabalhava junto dele cometeu um crime de abuso sexual. Pois sabe o que aconteceu? Ele correu para a área da embaixada, ninguém pôde entrar lá. Ninguém pôde entrar lá. É inviolável a área da embaixada. Ele vai ser julgado pelo país, mas o que eu quero destacar é que a área da embaixada é inviolável. Foi decidido numa convenção em Viena em 1961 que esses locais eles não poderiam de maneira alguma ser adentrados para investigação, para prender, para punir. É como se fosse, de certa forma, se a gente for trazer, não consentindo com o erro, no caso desse camarada de 2012, mas a gente pode classificar como um lugar até mesmo de misericórdia. De misericórdia. Porque, embora a gente não apoie o erro que o camarada cometeu, mas falando daquele lugar ser violado, quando ele entrou dentro, aí a polícia civil não pôde entrar. Porque ele ia ser julgado pelo país dele. É o país dele que ia dar o juízo ou a condenação para ele. E eu penso, irmãos, que representa muito a presença de Deus aonde a gente se reúne. E às vezes a gente chega e tem transgredido tantas leis, tem falhado, tem pecado, mas de repente a gente chega na presença de Deus e a gente vai ser julgado pelas leis do nosso país, que é o céu, e Deus ele usa de misericórdia e nos dá mais uma chance. A gente acaba encontrando misericórdia, porque se fosse pela lei dos homens, todos aqui aqui já estariam condenados ao inferno. Davi um dia teve essa opção de cair ou na mão de Deus ou na mão dos homens. Sabe o que foi que ele escolheu? Cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. É como que Davi escolhesse, deixa eu entrar aqui no campo da misericórdia, nesta área da embaixada aqui, para ser julgado pelo meu país, que é misericordioso, porque se for pelos homens, eu vou ser condenado, eu vou ser vai ser imputado condenação sobre mim. E eu entendo que na presença de Deus a gente encontra misericórdia. Misericórdia. Mas eu gostaria de destacar uma outra coisa que me chamou a atenção, é que o embaixador que está representando, por exemplo, o Brasil em outra nação, em uma terra estrangeira, está na lei brasileira, que depois de 4 anos lá, quando ele voltar, ele vai ser recompensado pela nação, pelos trabalhos prestados naquela terra distante, naquela terra estrangeira. Ele vai ser recompensado. Isso fala muito do nosso serviço para o Senhor. Nós estamos gritando, e talvez muitas das ações que um embaixador, por exemplo, realiza fora do Brasil, no Chile, na Bolívia, na Bulgária, o presidente ninguém do Brasil nem viu, nem estava lá, mas ele vai ser recompensado. Pois eu quero dizer à igreja que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo de número 15, 58, que o nosso trabalho não é vão do Senhor. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus resultará em uma recompensa gloriosa. E a recompensa do céu não se compara com as coisas da terra. Tem muita gente interessada nas recompensas do presente, mas eu quero lembrar a igreja: aquilo que Deus tem preparado para a sua noiva não se compara com as coisas daqui. É por isso que vale a pena se desgastar pelo reino de Deus. Vale a pena se desgastar pelo reino de Deus. Eu tenho pelo menos umas 4 coisas a mais para destacar, mas se o tempo não nos permite, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Gostaria de dizer para a igreja a fim de defender os interesses do Brasil e de manifestar as posições do Brasil a respeito de qualquer que seja o assunto. Mas a igreja tem ainda uma missão muito mais excelente: reconciliar homens a Deus. Essa é a missão que o Rei dos Reis nos conferiu. Se fôssemos para nós já irmos para o céu, no momento que nós aceitamos a Cristo, Ele já nos teria matado e a gente ia para o céu. Mas a gente ainda está aqui porque nos foi confiado o ministério da reconciliação. Glória a Deus. A palavra da reconciliação, ela está sobre esta igreja. E nós, enquanto estivermos aqui na terra, temos a autoridade e a autorização do Rei dos Reis de levar esta mensagem de reconciliação. Nós precisamos ser fiéis a ela. Eu ia destacar muitas outras coisas aqui. Uma delas é que existem países que entraram em conflito porque o embaixador não entregou a mensagem como deveria ser entregue. E a igreja tem que ser fiel àquilo que Cristo nos confiou, aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Recentemente, foi um jovem transmitir uma palavra lá no quartel, no culto evangelístico, e eu fiquei observando ele transmitindo a palavra, porque nós somos embaixadores. O embaixador, ele tem que entregar a mensagem conforme o rei manda, ou seja, biblicamente. A Bíblia diz em Provérbios 13:17 que o embaixador fraudulento, que frauda a mensagem, ele cairá no mal. Mas o embaixador fiel, ele é como uma medicina. E eu pensando que o jovem ia pregar a palavra, pois ele usou meia hora da mensagem para falar de um personagem do filme do apóstolo Paulo, que pegou a água lá e disse que era o amor de Deus. E eu fiquei olhando assim e disse: meu Deus, dá graça, Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer? Que nós, como embaixadores, temos privilégios, mas temos responsabilidade. E a principal é ser fiel à mensagem daquele que nos enviou. Aleluia! Nós não podemos fugir daquilo que Deus nos enviou. O apóstolo Paulo deixou muito claro que a vontade, às vezes, era de pregar uma filosofia para atrair o povo, mas só que a mensagem ia ser Cristo, para que eles estivessem apoiado, fundamentado naquele que é o Salvador do mundo. Nós temos esta palavra, a mensagem da reconciliação. Por onde quer que você andar, a oportunidade que surgir, você é o embaixador de Cristo e tem a palavra da reconciliação. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar pelo povo de Deus, porque aqui nós estamos em uma embaixada, onde estão reunidos embaixadores de Cristo, os que têm a autoridade de Deus na terra e têm a palavra da reconciliação em suas vidas. Talvez você entrou aqui inquieto com alguma coisa, mas Deus te lembrou nesta noite que Ele é o que cuida de ti, embaixador. Então somente esteja focado na missão que Deus te chamou para fazer, e faça bem. Se desgaste, porque há uma recompensa para os embaixadores fiéis que estão cumprindo o seu bom papel aqui na terra. Estamos nesta noite, Senhor, com todos os teus embaixadores que se reuniram nesta noite para ouvir a tua palavra, Senhor, que ao abrir da boca dos teus filhos, que haja uma palavra, Senhor, da tua parte, aonde quer que eles estejam. Anunciadores da palavra da reconciliação, de que o mundo precisa se reconciliar contigo através de Cristo, de que o mundo está perdido e que precisa aceitar a tua salvação através de Cristo, aquele que morreu e o Senhor imputou a justiça sobre nós. Pai, fortaleça o teu povo, fortifica, Pai. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Lanche ali fora. Meus irmãos, queria a atenção de vocês.